vida. Não me arrependo de ter te conhecido. Talvez me arrependa só de ter me envolvido. Sua ausência abriu brechas pro meu poder imaginativo. Egoísta e carente, ora não quero, ora preciso. Se eu não te mandar mensagem, nós não conversamos. Lembro da primeira mensagem que nós trocamos. Sei que veio atrás de mim, eu tava sossegado. E de tanto te ver de longe, hoje eu te quero do meu lado. Destino é safado, tua mente que é confusa. Tô tropeçando em abismos, esperando suas desculpas. É tipo tentar sair do olho do redemoinho. Eu que era homem de lata, me enferrujei sozinho. Parece que vejo o espelho quando encaro sua alma. Somente quando eu te beijo que minha mente se acalma. Assíduo admirador dessa obra de arte ácida. Seu bloqueio afeta em mim inseguranças plácidas. Dei prioridade pra alguém que fez dispensável. Compartilhei traumas, algo quase impensável. Meu orgulho lúcido manda não olhar na sua cara. Não me senti ser único, fez que eu não fizesse rara. Nego drama demais pra esse filme de suspense. Levemente intensa, por isso eu chamo de vida. Só queria a transparência desse seu desinteresse. Em troca te daria a sinceridade da minha partida. Em todo canto que me olho eu te enxergo. Ver demais tornou meu ponto cego. Nasci parafuso, nesse mundo prego. Quando enchi o peito por ti, esvaziei meu ego. Vai ver, ele tá certo. Mas eu não posso pensar assim. Posso. Será mesmo que eu sou tão ruim? Sou tão mal educado que ando cuspindo verdade. Me afoguei em poesia e morri por futilidade. Teus olhos castanhos são da cor de tempestade. Olhar pra eles tristes aqui dentro faz desastre. Mas cê nunca consegue deduzir o que sinto. Mas eu também não digo. E quando digo minto, talvez o tempo nos reserve outro momento. Ou eu que sou otário de alimentar esse sentimento. Cê nem faz nenhum esforço, eu penso que vai mudar. Na real vou escolher em qual mentira eu vou acreditar. Meu guarda-roupa é uma mala, tô sempre pronto para partir. Um desses caminhos tortos, se esbarramos por aí, me estrago na medida que me entrego. Trago trégua pra essa guerra sem fim, por essa guerra sem fins. Talvez eu tenha me precipitado. Tô nem aí se eu for emocionado. Molde maleável, posso ser mudado. É que eu nasci com voz demais pra eu ter que morrer calado.